Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Morre o palhaço carequinha. O circo, o rádio, a TV e o cinema perderam o maior palhaço dos nossos tempos. É lógico que estamos falando do impagável e já saudoso Carequinha. O palhaço Carequinha foi aquele que lançou o nariz de palhaço, ou seja, aquele nariz que tem a ponta vermelha e que colocamos em nosso nariz quando os políticos do Brasil fazem palhaçada lá em Brasília. E o povo brasileiro, principalmente, é o atingido. Por isso foi que ele lançou, naquela oportunidade, o nariz de palhaço que o Juninho usa, que nós usamos quando os políticos fazem palhaçadas. Mas nós estamos hoje reverenciando nesta audição o palhaço Carequinha. Carequinha realmente foi um grande amigo das crianças e ele deixou várias e várias gravações memoráveis falando da gurizada. E nós, nesta homenagem póstuma ao Carequinha, em um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP, vamos ouvir Carequinha dando um show em O Circo Vem Aí, O Circo Chegou. Quem é que não gosta do circo? Carequinha, que foi realmente um circense maravilhoso. Carequinha, ainda fazendo aqui uma lembrança para os nossos ouvintes, o Michael Augusto, Miguel Gustavo, sucesso carnavalesco do Carequinha, falando da Emilinha, falando do Calbi Peixoto, falando do César de Alencar, falando do rádio, panzoca do rádio. Nesta homenagem póstuma que estamos prestando, em nome da Rede USP de Rádio ao Carequinha, saudoso palhaço circense do nosso rádio, do nosso cinema, da nossa televisão. Carequinha compôs, Carequinha homenageando toda a gurizada, Carequinha cantando o Bom Menino. Hoje tem marmelada, hoje tem goiabada, vai começar o espetáculo, é o circo que chegou. Ah, olha, o circo chegou, o circo é o amor da garotada. Quem não gosta de circo, não gosta de sol, não gosta de nada. Olha, o circo chegou, o circo é o amor da garotada. Quem não gosta de circo, não gosta de sol, não gosta de nada. Viva o circo, viva o palhaço, viva o leão, viva o tomador. Salve a banda tocando e a garotada cantando esta canção de amor. Hoje tem marmelada, hoje tem goiabada, hoje tem marmelada, hoje tem goiabada. Olha, o circo chegou, o circo é o amor da garotada. Quem não gosta de circo, não gosta de sol, não gosta de nada. Viva o circo, viva o palhaço, viva o leão, viva o trovador. Salve a banda tocando e a garotada cantando esta canção de amor. Hoje tem marmelada, hoje tem goiabada, hoje tem marmelada, hoje tem goiabada, hoje tem marmelada, hoje tem goiabada, hoje tem marmelada, hoje tem goiabada, hoje tem marmelada.

Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas, vamos nós com música nesta manhã. Eles residem em Dourado, cidade acolhedora, e Dourado também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Estamos enfocando a cartinha do nosso gentil ouvinte, Sr. Tanaka, e também do Sr. Celso Poli, ambos em nossa sintonia. Eles residem em Dourado, como já falamos, e eles gostariam de ouvir, nesta manhã, estas composições. Gilberto Alves, talentoso e saudoso, Gilberto Alves, do A Mendes, esta versão maravilhosa para esta valsa mundialmente conhecida, Fascinação. Ainda para eles de Dourado, o Sr. Tanaka e o Sr. Celso Poli, ambos em nossa sintonia, o quarteto em si. Admirável que canta este quarteto do musicista Custódio Mesquita, Saia do Caminho. Saudades que existem. Tinha